A maior parte das pessoas não sabe uma coisa que é fundamental e que é a chave da interpretação disto e que me leva a mim a concluir que é tudo uma mentira e uma montagem. É o seguinte, há duas Fátimas. Há a Fátima de 1917, que foi assim uma coisa orquestrada por algum clero local e provavelmente o futuro bispo de Leiria, que instrumentalizam aquelas crianças nas catequeses e tal, os padres da Santa Missão que também andavam a aterrorizar aquelas populações. Havia a guerra, a Primeira Guerra e tal. Havia esse cenário que se prestava bastante a que esta coisa, esta invenção, este teatrozinho, esta dramatização pegasse. Mas a mensagem que vem daí não é nenhuma, é igual a zero. Portanto, naturalmente Fátima morreria porque não tinha sequer conteúdo, nada que lhe desse futuro. É a partir de 1930 que a hierarquia da Igreja reconhece as aparições de Fátima como sendo uma história a considerar. Estava aí já o Salazar no poder. O Salazar vinha para patrocinar muito a Igreja, restituir à Igreja o património que a República lhe tinha tirado, fazer uma concordata com a Igreja, etc. E, portanto, se o Salazar aparecesse como uma espécie de messias que vinha salvar o país da anarquia em que a República aparecer que estava a levar, então tudo estava muito bem consertado. E aqui o estratagema foi, então, em 30 reconhecem. Mas, como reconheceram em 1930 a validade das aparições de Fátima e o culto de Fátima, então agora aquilo não tinha nenhum conteúdo. 1917 não tinha nada para a que se agarrarem. E as crianças tinham morrido e tal, a Lúcia tinha ido para o convento, tinha sido obrigada a ir para um convento, e agora? O que é que vamos dizer de Fátima? Aceitámos isto, mas que conteúdo, que mensagem é que isto tem? Nenhuma. E então, é a partir daí que andaram a construir com a irmã Lúcia, que estava no convento, que era uma freira carmelita, que devia obediência total aos seus legítimos superiores, e o legítimo superior era, antes de mais, o bispo e o seu confessor, e então passaram a industriá-la, a ensiná-la como é que ela havia de proceder para entrar neste jogo na mesma. Como já tinha entrado em criancinha, agora vai entrar outra vez, já como adulta. E é completamente manipulada. E é levada a escrever o que chamam as memórias da irmã Lúcia, que é uma pura manipulação, e em que ela empresta o seu nome e se joga com isso. E a primeira memória que ela escreve sobre o que ela se lembraria de criança era para falar das aparições. As memórias que ela escreve, a primeira tem a data de 1935. E aqui começa uma nova Fátima. Quando aparece a primeira memória que é atribuída à Lúcia, que é quase analfabeta, mas enfim, fez-se se calhar um milagre de saber escrever muito bem e de articular muito bem o seu pensamento, com os ajudantes todos que teve. Pois, quando aparece a primeira memória, fala de coisas que nem os maiores historiadores do fenómeno de 1917 conheciam, ninguém conhecia. Quer dizer, ela inventou uma outra Fátima, e essa sim, com alguma mensagem. E hoje temos, então, uma Fátima bem orquestrada, mas tudo resultado de uma fabricação, de uma construção que não tem absolutamente nada de real.